Rádio Mackenzie. Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. Chegou a hora, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo a mais um Arquibancada Mackenzie, o seu diário, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Vale lembrar que este programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E este quem vos fala é Luiz Otávio, e serei seu apresentador. Quinta-feira, 27 de outubro de 2016, e hoje um programa especial para você, ouvinte. Hoje recebemos aqui a visita do jornalista esportivo do Sport TV e da Rádio Tropical, Luiz Ademar. Boa noite, Luiz. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite, e é uma grande honra. Prazer é meu, eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição dos amigos. Vamos bater papo aí de esporte. Muito bem, vai ser muito legal. E a seguir temos Felipe Kobayashi. Boa noite, Felipe. Qual o seu destaque? Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Meu destaque vai para Michel Bastos, que não treinou hoje. E ele alegou que ele está com problemas particulares. Michel Bastos em baixa nessa temporada. Deve ser negociado. Falaremos bastante desse assunto. Mas agora é hora de apresentar Vinícius Henrique. Boa noite, Vinícius. E qual o seu destaque? Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a vitória do Atlético Mineiro, que venceu o Internacional no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Final da Copa do Brasil encaminhada. E por último, mas não menos importante, Guilherme Pérez. Boa noite, Guilherme. Dê o seu destaque. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancária. Meu destaque vai para o outro jogo da Copa do Brasil, com vitória do Grêmio em Minas Gerais, diante do Cruzeiro. Aproveitando, dê o seu recado também. Como as pessoas podem nos ouvir, Guilherme? Lembrando que o ouvinte pode nos escutar através do aplicativo TV Mackenzie, que já está disponível em iOS e Android. É só baixar lá, rápido e leve. Coloca o seu fone, clica na opção da rádio e escuta a gente onde você estiver. E pode chamar quem quiser, avô, isso avó. Mesmo. E agradecer também a página do Mac Torcida, que divulgou o programa de hoje. Curte a página do Face deles lá, que tá bem legal. Vamos seguir em frente aí com o programa, Luiz. Com certeza, eles são muito importantes aqui na divulgação da Rádio Mackenzie, mas agora é hora de falar do Corinthians. Solta o hino do Timão! E hoje a notícia do dia no Corinthians vem dos bastidores. Neto, comentarista da Bandeirantes, diz que vai ser candidato à presidência do time em 2021, Guilherme. Como você vê essa situação? Vai ser um segundo André Sanches? Eu não sei, é complicado. Eu não gosto muito quando um ex-jogador quer se intrometer nessa parte de administração e diretoria. Eu já comentei aqui outras vezes que ídolo de time tem que ser ídolo do time. A função dele é assinar a camisa e continuar assim, fazer esse papel. Eu acredito que ele, como presidente, não vai dar muito certo, não. E você, Luiz, você concorda com o Guilherme? Ou como o Neto tem identidade com o Timão, pode dar certo na presidência? Bom, eu conheço muito o Neto, sei do amor dele ao Corinthians. Eu entendo que se o ex-jogador for preparado para a parte administrativa, não vejo mal algum. Por exemplo, se fosse um Sócrates que vivo fosse e quisesse, é um cara que era rico conhecimento tanto de clube, de contratações, de futebol, do que move futebol, contratos de TV, beleza. O Neto não tem essa capacidade, com todo o respeito eu tenho a ele. Primeiro, quero saber o seguinte, aí ele vai viver do quê? Sim, o salário dele vai vir da onde? É verdade. É futebol remunerado? Normalmente os ele presidentes... é muito bem remunerado na Bandeirantes, mas ele vai ser, aí ele vai parar e vai viver do quê? Porque não daria para conciliar, né? Exatamente. Aí eu quero saber o seguinte, ele vive do quê? Então já tem essa situação que é perigosa. Então eu não vejo com bons olhos por esse sentido. E não acho o Neto um cara preparado para comandar um clube como o Corinthians, para negociar contrato, direito de arena, contrato de jogadores. Não vejo, ele não se especializou nisso. Então seria só mais um como que a gente pode falar assim, um cara que, tipo o André Sanches. Uhum. Só que o André Sanches teve a sorte de ter um Ronaldo. Todo o marketing e as empresas que movem a carreira do Ronaldo e fizeram um bem danado pro Corinthians. Mas e o Neto, vai ter quem? Realmente, concordo com você e você, Vinícius. Eu concordo também, acho que só você ter amor pelo clube, você não tem condições de ser um presidente. Você ser presidente ainda mais do Corinthians, você tem que saber, você tem que ser muito mais preparado, você tem que saber as coisas administrativamente, você tem que saber administrar o clube, que é muito difícil. É, a gente já viu até pessoas preparadas, vale dar o exemplo do Beluso, por exemplo, que era um economista e afundou o Palmeiras, e era um cara que teoricamente era um cara preparado. O Neto não é um cara preparado para assumir uma presidência do clube. É, eu acho que mesmo que o Neto seja uma figurinha carimbada do Corinthians, ele ainda divide muitas opiniões dos próprios corintianos. Eu acho que se ele fosse para ser presidente, eu acho que seria primeiramente um fiasco por causa de tudo que todo mundo já falou aqui, e que eu acho que ele não tem tanta popularidade quanto ele acha que ele tem. E aí isso geraria muito problema. É verdade. Bom, agora vamos falar dos reforços do Timão. Jô, atacante que foi revelado pelo próprio clube, passou nos exames cardiológicos e está pronto para assinar. É uma contratação bastante divergente, que diverge bastante opiniões, né, Luiz? Eu entendo que sim. Se a gente for falar que o Jô já teve no auge dele, foi campeão pelo Atlético Mineiro, campeão da Libertadores, ele defendeu a seleção brasileira, ele teve o ápice da carreira. Dentro do que o Corinthians tem, o Gustavo Gol, meu Deus do céu. Fez até tatuagem. Dentro do que tem o Corinthians, é claro que ele pode acrescentar, mas não vejo um cara chegando para ser a solução. Acho que por ter trabalhado com o Oswaldo, por Oswaldo conhecer o potencial dele, o Oswaldo deve ter pedido, evidentemente, que ele não ia ser um cara que chega sem o aval do novo treinador que acabou de chegar. Vai ser importante naquele papel de pivô ali, pode ajudar o Corinthians, mas não é ele que vai mudar a cara do Corinthians para 2017. É, até porque é bom lembrar que em 2013 o time do Atlético tinha Ronaldinho, Diego Tardelli, Bernard, então era mais fácil jogar ao lado desses craques, né, Guilherme? Eu ia falar isso agora. 2013 foi o ano dele, ele jogou muito. Foi até pra Copa do Mundo. Sim, foi em 2014 pra Copa, acabou não dando certo nem ele, nem o Fred, que pra mim é um dos melhores atacantes que tem no Brasil até hoje. E o Jô foi aquele ano à parte, né? O zagueiro ia no esquema do Cuca, lançava a bola, ele resvalava de cabeça. Era o Cuca Ball? Naquela época eu não sei, porque dava certo e hoje também tá dando certo, então eu não sei o que seria o Cuca Ball, porque deu certo e tá dando certo agora. Mas o Jô naquela época tocava de cabeça, ele tinha ponta e meio, muito rápido, muito bom para distribuir e sair o gol lá na frente. Eu concordo, acho que o Jô não é a solução do Corinthians. Acho que, comparando com os que tem lá, os atacantes, eu acho que o Jô é melhor que o Gustavo. Acho que o Romero não é um jogador para ser titular do Corinthians, acho que pode compor elenco, mas não é aquele cara que é amado pela torcida. E acho que o Corinthians precisa de mais reforços, principalmente no meio de campo, que tem alguns jogadores que decepcionaram, né? Marquinhos, Gabriel, Guilherme e Giovanni Augusto são os três... O Guilherme tá começando a jogar agora. São três que, ano passado, Marquinhos, Gabriel e o Giovanni Augusto jogaram muito bem pro Santos e Atlético Mineiro, e o Guilherme também jogou bem pelo Atlético Mineiro, só que se machucava muito, e são três que decepcionaram. Eu acho que se o Corinthians ainda tivesse o Jadson e o Renato Augusto com o Gil ali na frente, eu acho que realmente teria uma dinâmica bem melhor. Seria uma contratação mais certa. Então, agora, pensando... É o que todo mundo falou aqui. Pensando que ele vai ser a solução, eu duvido muito. Mas eu acho que é válido, pelo menos. É, verdade. E o Corinthians que enfrenta a Chapecoense domingo... É domingo, né? Às quatro... Sábado. Sábado, às 4 horas. 4:30. É, porque tem as eleições. Em São Paulo não teremos as eleições municipais. Mas o calendário segue o que ocorre no resto do Brasil, que na maioria terá segundo turno. Então, teremos a rodada por inteiro no sábado e apenas América Mineiro e São Paulo na segunda-feira. Isso. E o Corinthians, que na última rodada entrou no G6, no lugar do Atlético Paranaense, que perdeu a partida contra o América Mineiro fora de casa, não pode perder essa partida. E agora tá tudo embolado, né, Luiz? O Corinthians pode ir para Libertadores, pode perder por conta do... Até se o Grêmio vencer a Copa do Brasil e o Chapecoense, a Sul-Americana, volta a ser G5 ou pode ser G7, então tá uma confusão, né, Luiz? Eu acho que está tudo aberto, né? O Corinthians na sexta colocação, o Botafogo na quinto ali abriu um pouquinho. Mas a briga dele direta, pelo menos momentaneamente, né, é com o Atlético Paranaense, que deu essa tropeçada aí inexplicável diante do América Mineiro. Então ele passou a ficar tranquilo ali, dependendo só dele. Vai enfrentar uma Chapecoense que jogou ontem, se classificou para as semifinais da Sul-Americana num campo encharcado, diante de um time difícil, né, o Júnior Barranquilla. Jogou muita bola e não sei se vai vir com o seu time titular, porque chegou a um determinado momento, não sei se vocês lembram, a Chapecoense até acho que tomou de 3, não lembro do time agora. Vitória, exatamente. É, por quê? Ele acabou poupando o meio time quando ele tinha jogado o primeiro jogo e perdido por 1-0. Eles estão priorizando, e óbvio, a Chapecoense já não cai mais. Então agora dá para você priorizar, já está numa semifinal. Então deve ser um jogo, teoricamente, em casa, com a sua força máxima e diante de uma Chapecoense. Mesmo que vier com o time principal, mas vai vir desgastado, e eu não acredito que o Caio Júnior vai escalar o time titular. Então, para o Corinthians vencer a Chapecoense, dá uma embalada aí praticamente para se consolidar na Libertadores. É um time regular, mas eu acredito que vai acabar conseguindo a vaga na Libertadores. É, a Chapecoense muito provavelmente não cairá, mas... Tá no perigo ainda, são 42 pontos, a mesma pontuação do São Paulo, então acho que não é hora de soltar o pé. É, mas assim, dá pra você não soltar o pé nos jogos em casa, né? Você pode, assim, na minha visão, 42 pontos, vai, tá todo mundo fazendo a conta todos os anos de 45, são três pontos. Não dá pra falar que a Chapecoense não vai ganhar um jogo só em 5, 6, né? Então, de repente, para poder pensar mais na Sul-Americana, eu pouparia. Nesse momento, eu faria essa prioridade. Uhum. E você, Guilherme, iria com força máxima ou pouparia também? Ah, depois de se classificar ontem, eu acho que não tem muito o que fazer, dar uma segurada agora. Se fosse com o time titular, eu acho que já perderia para o Corinthians, que jogando em casa tem muita força. E com a classificação de ontem, não tem por que você colocar seus jogadores lá em risco de... Aconteceu uma lesão, que ontem o gramado estava pesado, estava difícil de jogar. Então eu acho válida essa iniciativa de ir com o time reserva ou misto, não sei qual vai ser do Caio Júnior. Mas a vitória muito provavelmente vai ser do Corinthians, né? Não tem muito o que falar. E eu acho que esse G6 é muito importante para o Corinthians, principalmente financeiramente, né? O Corinthians passa por uma situação financeira muito complicada. E não ir para uma Libertadores, você perde mais dinheiro, você perde torcedor, que vai diminuindo o público. Então, esse G6 foi bom para o Corinthians, porque ele passa a ter uma chance de disputar uma Libertadores e vir dinheiro no caixa também, que está precisando. É, eu acho que se eu fosse a Chapecoense, faria o mesmo. Eu colocaria o time misto, o time reserva, porque, querendo ou não, a chance de título que eles têm realmente é agora, nessa Sul-Americana. Então, compensa bem mais eles fazerem isso do que jogarem... Por uma vitória, né, pelos 45 pontos, é melhor ganhar um título do que isso, eu acho. E eu não sei vocês, mas eu adoro ver a Chapecoense jogando esses campeonatos internacionais. Ontem jogou demais. Mas lá na Arena Condá, eu gosto daquele caldeirão, aquele clima. Eu acho bem legal, é um negócio à parte aqui no futebol. Eu adoro ver eles jogando. Eu fui fazer um jogo em Chapecó e fiquei no hotel que o Caio Júnior tá morando. E aí ele me mostrou o planejamento tático dele, o computador, o que ele faz, a ideia de treinamento, tudo. A gente ficou batendo papo sobre futebol. É fantástico. Assim, a gente pensa que às vezes os clubes não estão... Primeiro, a estrutura é excelente. Segundo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a imagem na TV, fizeram um corredor polonês quando o time chegou no estádio. E aí os torcedores ficaram tudo num corredor polonês, os jogadores foram passando em frente, todo mundo ia abraçando os caras antes do jogo. Quer dizer, foi uma coisa assim, já aquilo já deve ter arrepiado até quem não é torcedor da Chapecoense. Eu confesso a vocês que me arrepiei. E aí você tem todo aquele engajamento da torcida, da cidade, estrutura ótima, salário em dia, time organizado, é fantástico, merecido. É, a Chapecoense é um exemplo de organização para os clubes menores. Não investe, não gasta absurdos e sempre mantém suas folhas de pagamento em dia. E eu acho que é um exemplo para os grandes times, né, Luiz? E é um time que nunca foi rebaixado. Isso, falar. Exato. Nunca foi. Mantém. Eles vieram da D para C, C para B, B para A e ficaram na A. E hoje é o principal time de Santa Catarina. É. Ultimamente eles não estão correndo risco não, de queda. Nada. Nunca correram. No brasileiro nenhum. Não. Assim, dois times que estão polarizando, assim, para mim, um trabalho de time médio, vai, que eles podem falar até que seja pequeno, mas eu entendo como médio. A Ponte Preta, que faz um tempo que vem fazendo um trabalho também assim estruturado, e a Chapecoense. É verdade. Já falamos bastante do Timão e também um pouco da Chapecoense. Agora vamos falar do líder. Solta o hino do Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente. É o Palmeiras que enfrenta sábado às 7h30 da noite na Vila Belmiro. O Santos, grande clássico do futebol paulista e que segue ainda com uma indefinição grande no gol. Quem vai? Wagner? Ô Vinícius. Olha, o Cuca não sabe ainda, tá em dúvida, né? E o Wagner, a torcida do Palmeiras, tem calafrios com ele, né? Porque nos jogos que ele entrou, ele não foi bem. Você viu o gol que ele tomou no treino? Vi, mas... Aquele vídeo é antigo. Mas, não sei, meu palpite, eu acho que ele vai com o Vinícius no gol. Vinícius? Seu xará? Vinícius no gol, tem 22 anos, primeiro jogo dele, se ele for jogar, né, contra o Santos. E Luiz, vale a pena insistir ainda no Wagner, que não teve boas atuações no início, quando o Fernando Prass se machucou, ou deve apostar na joia, Vinícius? Olha, eu sempre sou favorável aos garotos das categorias de base, mas no caso específico, eu iria de Wagner, e vou explicar por quê. Ele foi campeão pelo Ituano, depois foi pro Avaí, foi bem no Avaí também, chegou no Palmeiras, teve uma sequência pequena de jogos e foi mal, merecidamente saiu. Então, qual que é o planejamento que você tem que fazer para 2017? O Palmeiras tem pontos aí a descartar e ainda tem o Flamengo, que é o segundo colocado, que vai jogar com o Atlético fora. Então, agora é hora, num jogo contra o Santos, que na teoria o Santos é favorito. Se você for pegar assim, com dois times iguais, quando joga em casa, eu penso assim, o time que joga em casa é favorito. Ó, amigão, é a sua chance para ver se você vai ficar ou não. Se for mal, muito obrigado, prazer, satisfação. Se for bem, você pode até fazer o mesmo, mas deixando o cara sair em alta e o clube não perdendo financeiramente. Eu sou a favor do Vinícius já, a partir do ano que vem, fazer parte, por ser um cara que todo mundo aposta. Mas nesse momento você deveria, no Wagner, até para poder negociá-lo, se for o caso, porque você não vai precisar dele, você já tem um garoto. Mas eu agora, eu apostaria nele. Então, é porque... O Vinícius, ele tá até roubando a vaga do Wagner no banco de reservas. Por exemplo, no jogo passado, nem o Wagner não foi pro jogo. Ele tá fazendo esse revezamento. Porque o Vinícius tá se destacando nos treinos, né? E eu não sei o que você acha, mas você não acha que o Wagner pode entrar assim com uma pressão muito forte sábado? Mas o cara que tem... Também. Porque a idade, acho que ele tem 26, 27 anos, é o isso? Wagner. O Wagner. O Wagner tem por aí. 26, é por aí. Então, uma mulher... Pô, se o cara sentir uma situação dessa, eu acho que o garoto pode sentir até mais. Porque ele vai falar, pô, o Wagner foi e não aprovou. Agora, se eu for mal num jogo, que o Santos na Vila Belmiro... Assim, dá para você entender as duas situações. Eu, até para poder negociar o Wagner no final do ano, eu apostaria nele para tentar ver se ele consegue responder. Se não responder, amigão, obrigado, mas prazer, satisfação, mas não preciso mais de você. Bom, agora vamos falar de outro adversário do Palmeiras, que é o gramado do Allianz Parque. O show da Mariah Carey foi cancelado e isso foi bastante comemorado pela cúpula palmeirense. E um estádio com esse orçamento gasto, com essa modernidade e tecnologia, não pode ter esses problemas, né, Luiz? O grande problema é o seguinte, pouca gente sabe, mas quer dizer, meio que todo mundo já percebe, e eu fui presidente da Associação dos Clubes Esportivos e fiz muito relacionamento tanto com o pessoal da empresa, da W Torre, quanto do Palmeiras, porque o Palmeiras tem um estádio espetacular, lindo de morrer, mas não é só o gramado que é horroroso. As cabines de imprensa são horrorosas. É. Eles fizeram uns muquifos. A ponto de quando tem um jogo importante, vamos supor, Palmeiras e Inter, rádios do Sul querem vir 3, 4 rádios do Sul, você tem que falar não. Faz tubo, só traz o repórter, não tem lugar para você. Em questão a essas cabines de transmissão, qual que é a melhor desses quatro estádios? É o Morumbi. Assim, as pessoas falam que o estádio é velho, é tudo, não sei o quê, mas é o seguinte, eu não vejo o São Paulo como um estádio velho, né? É distante, não tem metrô, tem todas aquelas situações, não tem estacionamento, é horroroso nesse sentido. Mas para trabalho, não tem melhor que o Morumbi. As cabines de imprensa são bem localizadas, de rádio, de televisão, você tem espaço para todo mundo, você tem cabine de interior, você tem cabine para web rádio, tem não sei o quê. E isso o Palmeiras poderia fazer. As cabines do Palmeiras são enormes, mas você coloca só 4, 5 na ponta, eles fizeram o reto, o cara com meio metro atrás não enxerga o campo. Então, uma coisa horrorosa. Tentamos lá, fiz todo um planejamento. Por que eu estou falando isso? Fiz todo um planejamento e mostrei pro pessoal. Só que a W Torre falou, eu não ponho mais dinheiro aqui. O Palmeiras falou, não, o estádio deles é por 30 anos, eles têm que pôr dinheiro. Então o relacionamento é ruim e por isso que... E o gramado, ali tem jogo de executivo, tem jogo de padre, tem jogo de madre, tem jogo de... Se você tem grana, é seu aniversário, nós fazemos um jogo lá. Eu vou lá e alugo, é verdade, não estou brincando não. Agora estão tentando contornar essa situação também. Pouca gente sabe disso. Mas se você tiver dinheiro e quiser alugar o Allianz para fazer seu aniversário e jogar bola com seus amigos, você aluga. É, esse é o lado negativo de ter uma empreiteira ligada ao estádio, né, Guilherme? É, o problema do gramado e disso tudo que o Luiz comentou é que o Palmeiras, o clube, não tem muito o que fazer, porque como o Vinícius fala direto, é o contrato que a W Torre fez. São 30 anos e chega nessa época agora de decisão de campeonato, eles comemoraram que não vai ter esse show, porque eles vão precisar do estádio. Só que se fosse do Palmeiras o estádio totalmente, eles não colocariam show nenhum agora, entendeu? Só que como é da W Torre, o Palmeiras e a diretoria e o jogador, ele não tem por que reclamar, porque são 30 anos de comando da administração da W Torre. Por exemplo, assim, no mundo inteiro tem show. E no mundo inteiro os gramados não ficam detonados. Exato. Tem que algumas coisas, né? É lógico, porque você tem são equipamentos que são caros, os caras pensam no estádio, esquecem que lá é para futebol e que você tem, né? Que você tem que principalmente evitar que o campo seja pisoteado. No mundo inteiro fazem isso, só aqui que não. Pois é, e eles compraram uns equipamentos holandeses para tentar melhorar a grama, até porque não pega sol em algumas partes ali do Allianz Parque, na grama, então fica mais difícil. Principalmente dos lados, né? Isso, ali perto do Gol Norte, onde fica a Mancha Verde. Eu acho que o que é muito ruim é a falta de união entre Palmeiras e W Torre. A gente chegou a um ponto que o Alexandre Matos teve que, na imprensa, implorar para o gramado ficar melhor. Ou seja, não tem relacionamento nenhum. Você lembra daquele jogo do Brasil e México lá? Sim. O gramado tava horroroso. Ou seja, o relacionamento é zero entre Palmeiras e W Torre, entre as duas partes. Isso que eu queria falar. Então fica mais difícil para você melhorar o gramado, se as duas partes não se entendem. É verdade, Vinícius. Mas agora vamos falar do reforço, pelo menos a palavrada do Palmeiras, que é o Rafael Veiga. Ele elogiou a estrutura do Palmeiras e diz que sempre foi... todo jogador fala isso, né? Sempre foi o meu sonho atuar pela equipe, mas... Mas desculpa te interromper, o São Paulo foi atrás dele e o Curitiba falou pro São Paulo, olha, ele tá palavrado com o Palmeiras e ele é palmeirense, então nem... A própria diretoria do Curitiba disse pro São Paulo. E o Palmeiras contratou o Keno também, vocês sabem. Sim, que sim, contratou sim, sim. Então, quer dizer, o Palmeiras já tá preparando pra 2017 e esse não é grupo dele, não. Fala assim, eu sou palmeirense e tal. O São Paulo, quando foi consultar, ele já tinha aberto com a negociação com o Curitiba, o próprio Curitiba falou, nem adianta também, porque se for para fazer opção, ele vai fazer pelo time do coração dele. É, verdade. Mas também eu queria destacar como o mundo dá voltas, né? Se fosse há 2, 3 anos atrás, a primeira opção seria o São Paulo e não o Palmeiras. E hoje mudou, né, Vinícius? Pois eu acho que isso tem uma série de coisas, principalmente a administração dos clubes, né? Muita coisa mudou. Há uns 2, 3 anos atrás, o clube que estava em crise era o Palmeiras, principalmente politicamente. E hoje o único que não está em crise daqui de São Paulo politicamente é o Palmeiras. São Paulo e Corinthians passam por uma crise, por uma crise política. Até o Santos também, mas acho que até menos. Problema financeiro lá. Sim. Né? Então acho que as coisas mudam, né? Se você administrar um clube bem, as coisas vão melhorando. O Palmeiras está colhendo os frutos que plantou. Eu acho que o São Paulo antigamente tinha um exemplo de administração, realmente. Tudo que acontecia dentro dos bastidores ficava nos bastidores. E isso blindava muito a equipe. E todo mundo queria jogar lá. É o que está acontecendo agora com o Palmeiras. O Palmeiras está numa fase ótima, está pagando em dia, está fazendo tudo direitinho. Então agora é o que o Vinícius falou, está colhendo os frutos. E o próprio Rafael Veiga, quando ele fala que ele quer jogar no Palmeiras, às vezes não é nem por opção, tudo bem, lógico, mas se ele não fosse palmeirense, se ele decide jogar no Palmeiras, é porque ele vê um futuro maior. Tudo bem, o São Paulo ainda tem uma pequena chance de ir para a Libertadores, que eu acho que não vai acontecer, não... Tá bem difícil. É 1% de chance de cair e 1% de chance de ir pro... Então vai ter 100% de chance de ficar no meio da tabela. Vai ficar ali. E o Rafael Veiga, mesmo se não fosse palmeirense, ele escolheria o Palmeiras hoje. Porque vai jogar Libertadores, dá visão, mais dinheiro, ele sabe que não vai ter problema interno. Então eu acho que gestão, quando bem feita, que nem o Vinícius falou, não tem o que fazer. Vai colher os frutos. Queria fazer uma pergunta para o Luiz Ademar. O que ele acha do Rafael Veiga? É um canhotinho, meia canhotinho, demonstra que tem muita habilidade, que tem visão de jogo, é um cara que arrisca bastante, mas a gente tem que sempre... Eu adoro contratação assim. Eu acho que a gente tem que apostar sempre em jovens e principalmente na base. E se não der certo, fazer o quê? Você tem um garoto lá, mas você tem a oportunidade de vislumbrar um jogador muito bom. Eu contrataria também. E em relação ao Palmeiras, eu sincero e honestamente, eu gostaria de acreditar nessas coisas que o jogador... olha, o Palmeiras está em Palmeiras na Libertadores, São Paulo não, então eu vou para lá, porque lá... Jogador é tudo salário. Você lembra do Dudu, que ele veio pro Palmeiras? Palmeiras, Corinthians, São Paulo, todo mundo fazendo proposta e tal, e ele foi jogando. Aí, quem pagou mais, se fosse o Corinthians, ele estava no Corinthians. Assim, eu não acredito muito nessa história de jogador fazer planejamento, até por experiência própria. Claro que o Palmeiras, administrativamente, ele ganhou na Mega Sena. O presidente, multimilionário, pegou um time que estava lá no limbo, pegou dinheiro do bolso, pegou 200 milhões. Quem tem 200 milhões no bolso? Ele tem 200 milhões, ou juros bancários... exorbitante, não, eu faço 1%, 1% e meio ao mês, e o Palmeiras só me paga quando tiver, que já está tendo, faz 6 meses que vem tendo lucro, então ele paga 10% do dinheiro que ele arrecada. Claro que aí você tem contratações boas, administrativamente bem, tanto que pela primeira vez não tem oposição no Palmeiras, vai ser o candidato único. Quanto que a gente pode imaginar, desde a época do Mustafa e do Parmalat, um negócio, uma situação assim. Então quando você tem muito dinheiro e trabalha bem, é o que o Abílio Diniz quer fazer no São Paulo e a oposição a ele não deixa. Porque se você tiver grana, o Palmeiras soube usar. O São Paulo ainda tem os seus diretores muito passionais, uma diretoria muito passional, e o Abílio quer implementar uma administração um pouco mais, podemos dizer, profissional, né? Por exemplo, assim, o caso do Palmeiras. O presidente do Palmeiras colocou dinheiro e ele administrou dinheiro. Ele não é bobo, executivo, o cara tá certo. O cara, pô, tem 15% do Itaú, ele é burro. Burro somos nós. Pegou dinheiro, colocou, só que vai ser assim, eu defino. No caso do Abílio, ele quer, e aí você pode... não dá pra gente discutir rapidamente. No caso do Abílio é o seguinte, ele quer tirar os poderes do presidente. O presidente não pode fazer o que o presidente do Palmeiras faz, por exemplo. Ele tem que submeter a um conselho que tem mais poder que o presidente. Aí é preocupante. Realmente. Já falamos bastante do Verdão. Vamos descer a serra e falar do Peixe. Solta o hino do Santos. Santos, agora quem dá bola é o Santos. E notícia, uma boa notícia agora para os torcedores santistas, porque para esse clássico diante do Palmeiras, Ricardo Oliveira está livre de lesão na coxa e deve ir a campo. E ainda tem expectativas de Vitor Bueno. Então o jogo pode ser mais equilibrado e as duas equipes proporcionaram um maior espetáculo. E com isso quem ganha, óbvio, o torcedor do Santos. Mas pode dificultar bastante para o torcedor do Palmeiras, ô Guilherme? Jogo difícil na Vila. Palmeiras faz tempo que não ganha lá, mas todo jogo entre Santos e Palmeiras nos últimos anos é digno de espetáculo, seja na Vila, seja no Pacaembu, no Allianz Parque. E com a volta de Ricardo Oliveira e Vitor Bueno, só pode trazer muita coisa boa para o jogo em si. E, obviamente, para o torcedor do Santos, que agradece de não ter que... de ver seus principais jogadores. Para mim, o Vitor Bueno é o principal jogador do Santos na temporada, e isso só agrega ao clássico, com certeza. E principalmente aos torcedores do Santos, porque nos últimos jogos o Peixe não tem feito boas atuações, então pode ser um alento, né, para o torcedor santista, Luiz. Eu entendo o seguinte, né, nessa reta final de campeonato, o Flamengo caiu, o Palmeiras caiu, o Atlético caiu. Tem também todo o desgaste do ano. A gente fala que não, jogador, outras coisas, mas existe sim e é fato. Então você pode ver que a queda de produção de principalmente jogadores passando ali na casa dos 30 ou passando dos 30, é o caso do Santos, tem o Renato, tem o Ricardo Oliveira, e aí você vai vendo as lesões musculares aí acumulando em alguns clubes, o que é absolutamente normal. O Santos, para mim, faz o jogo da vida dele, né? O jogo do campeonato, porque é o momento dele. Primeiro, se ele vence o Palmeiras, se consolidar, se o Flamengo perder, ele já passa a ser terceiro colocado, o Flamengo cai para quarto. E aí os três primeiros colocados vão direto na Libertadores. Aí ele começa já a se colocar como um candidato a Libertadores no chaveamento. não na parte, né, do mata-mata lá, que agora são duas fases preliminares. Essa é uma consolidação. Segundo, o sonho ainda de tentar encostar no Palmeiras. Para mim, o Palmeiras já é campeão. É, honestamente, sim. Eu tô falando isso. Eu falo isso muito no Seleção, a torcida do Flamengo fica uma braga, fala que eu sou bairrista. Que não sei o quê. Assim, por todo o planejamento, por tudo que fez, pelo elenco, por jogar mal e ganhar, por conseguir dentro de casa e tal, para mim, o Palmeiras já é campeão. Mas, matematicamente, não é. Então, o Santos vencendo, ele se consolida entre os três, e aí ele também ainda fica com aquela esperança de Palmeiras um tropeço com o Atlético Mineiro e tal, ele colar ali, e aí você tem toda... Esse é o jogo do Santos. Se não vencer, aí ele vai brigar só pela terceira colocação ali e só. Eu concordo que vai ser um grande jogo, Santos e Palmeiras, e tá tendo, ano passado principalmente, né, teve esse... Tá tendo uma rixa entre Santos e Palmeiras, né? Começou a partir do ano passado. Disse que Palmeiras e Santos é o maior clássico de São Paulo nos últimos tempos. Pois, desde o ano passado, acho que tá sendo a maior rivalidade. Até pelas decisões, mas né? Mas é fora de campo mais que tá contando, sim. Eu diria. E acho que até que o Santos é o favorito, sábado, contra o Palmeiras. Porque ele falou, o Luiz Ademar falou que nenhum time tá jogando bem. E é verdade, acho que ninguém tá jogando bem. E o Palmeiras caiu muito de produção. Se não fosse o Jailson... O Palmeiras teria perdido pro Sport. O Santos também jogou muito mal contra a Chapecoense. Venceu por 1-0, um gol do Lucas Lima, mas não criou mais nada no jogo. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. O Vanderlei foi muito bem, fechou o gol. E o Santos está 9 pontos do Palmeiras. Se vencer, fica 6 pontos. Mas acho que o principal... O que o Santos tem que almejar é o G3 mesmo. Ficar entre os três primeiros. Acho que o título é muito difícil. Na 37ª rodada tem Flamengo e Santos no Maracanã. No Maracanã. Então, acho que o principal para o Santos é ficar entre os três primeiros. É, e contar com a sorte, porque mesmo que o Santos não se classifique, permaneça na terceira colocação, pela quarta colocação, se o Atlético Mineiro vencer a Copa do Brasil, se classifica direto para a fase de grupos. E vale lembrar que o Ricardo Oliveira, sempre que quando joga em clássicos, joga muito bem, né? Então, é um grande reforço. Vitor Bueno, que para mim está sendo o melhor jogador do Santos no campeonato, também volta e estava fazendo muita falta para o Santos. E pode ser muito importante sábado. Um grande jogo, vamos ver. Eu acho que sábado realmente vai ser o jogo-chave. Eu acho que até pro Palmeiras e tanto pro Santos. Porque até que se o Ricardo Oliveira e o Vitor Bueno conseguirem jogar realmente, vai ser um jogaço. Eu acho que já tá sendo um jogaço, só que se os dois entrarem, realmente eu acho que vai ser... Vai pegar fogo. Vai ser um jogaço, essa reta final promete do Campeonato Brasileiro. Mas agora é hora de falar do São Paulo. Solta o hino tricolor! Rogério Ceni, vamos começar a falar do mito da torcida tricolor, porque Rogério Ceni está fazendo um estágio na Europa, está acompanhando os treinos do Sevilha e foi perguntado pela imprensa sobre o São Paulo e ele afirmou que tem sim o desejo de comandar o tricolor. E agora eu quero saber de vocês, é o momento certo? Ele deveria começar pela base, assim como fez Jair Ventura, o próprio técnico do Flamengo, e também os técnicos que ele tanto se espelha na Europa. Vocês não acham que é uma coisa muito imediatista? Eu concordo que seja imediato. Eu acho muito cedo o Rogério Ceni assumir um clube agora, profissional. Acho que ele tem que começar na base, estudar primeiro, tem um tempo. Ele parou de jogar faz pouco tempo, gente. Um ano só. Eu acho que ele tem que se preparar, estudar, conhecer as táticas, as formas. Ele, claro que ele é um cara estudado, ele sempre foi um atleta acima da média do futebol, pra mim. Mas acho que agora não é a hora certa de ele assumir algum clube. Que assuma na base algumas categorias e vai subindo. Aos poucos, com calma. Não assumir diretamente um clube agora. Não sei o que vocês pensam. Eu também acho, e eu acho muito válido ele ir lá pra Europa estudar. Ele já conversou com o Simeone, agora tá com o Sampaoli. Tem que viajar, conhecer como tá o futebol na Europa e trazer pra cá. E acho que tem que começar devagar, não é agora, o São Paulo não é o que ele tem que pensar agora, o time profissional, né? Ele tem que ir devagar e quem sabe um dia chegar lá no banco tricolor e comandar o time. Pelo que eu conversei com o Marco Aurélio Cunha, converso muito com ele quase todos os dias pelo Twitter, mas no DM ou às vezes a gente no WhatsApp, e com o Leco, não vai ser agora não. Em 2017, o Rogério primeiro, ele terminou uma primeira etapa de um curso de treinador na Inglaterra, que vai começar a segunda etapa agora. Segundo, ele está fazendo estágio e tal. E terceiro, pelo planejamento, que até eu confesso a vocês aqui na brincadeira, eu falei para o Marco Aurélio, não, mil vezes não, vai começar com o Ricardo Gomes, a temporada. Então é ele que eles vão começar a fazer um planejamento com o Ricardo Gomes. Você não concorda com o Ricardo Gomes? Não, não concordo. Eu acho que o Ricardo Gomes é um sujeito espetacular, mas o Ricardo Gomes é pro Botafogo ali no sufoco. Sabe, não é treinador para time que quer almejar título. Eu, a minha visão. Não gosto do trabalho dele. Acho que ele tá com limitações. É. Com alguns jogadores conversando, sem revelar nomes, mas conversei com dois jogadores do Botafogo que foram no programa lá no Seleção Sport TV, e eles falam que... Por que melhorou com o Jairzinho? Porque ele segurava o time, marcava três volantes lá atrás e tal, papapá, e com o Jair já começou já um futebol que eu acho que como tem que ser hoje, mais leve, mais dinâmico, mais marcação mais à frente e tal. Acho que os métodos deles, eu não concordo. E falando com os jogadores, para mim fica mais claro. Mas enfim, o Rogério vai ser o treinador de São Paulo. São Paulo, ele vai ser. Mas não vai ser agora, se for em 2017, vamos supor que vai priorizar o Paulista e no Paulista vá mal. São Paulo faz desde 2005, não ganha o Paulista. Aí, de repente, caindo o Ricardo, pode ser que ele já venha de imediato. Eu não acredito nisso ainda. Eu acredito que ele, 2018, sei lá, 2019, alguma coisa assim. Mas não vejo e não acredito pelo que eu converso, a não ser que mude a situação, que vai ser logo de imediato o Rogério Ceni. O Roger Machado seria uma boa opção para 2017, Luiz? Eu confesso a vocês que eu se fosse eu um dirigente, eu traria o Luxemburgo. Luxemburgo? Você não acha que ele está defasado? Tá. E acho que ele está se preparando. Conversei com ele agora recentemente por telefone muito tempo. Acho que ele está se preparando demais. Ele acha que ele sabe que aquela virada que ele tem que dar como o Tele deu. Ô, pé frio. Chegou no São Paulo, perdeu o título brasileiro pro Corinthians. Tá vendo com esse pé frio? Não sei o quê, não sabe nada, não sei o quê. Babá. De repente ele começou. E o Luxemburgo sabe que se ele pegar um time grande de novo e não conseguir ir bem, acabou a carreira dele. Então ele vai vir com tudo. Eu acho que realmente esse boato do Rogério voltar a ser treinador em 2017, eu acho que só tá tendo isso por causa do Ricardo Gomes mesmo. Porque ele não passa segurança nenhuma pro time. E a gente vê nos jogos, não dá pra confiar no cara. Aí o Rogério, sendo o Rogério que é, vindo pro São Paulo, a galera acha que ia ser maravilhoso, porque... Ah, é ídolo, não sei o quê. Só que ele pode ser queimado e ainda não tá preparado. Eu acho que não é uma hora também. Vale lembrar que no jogo contra o Fluminense, o São Paulo não estava jogando nada. Não mesmo. Não estava jogando absolutamente nada. O Fluminense estava jogando bem. E ele colocou o David Neres, colocou o centroavante, que eu esqueci o Pedro, nome. Pedro. E o jogo mudou. O São Paulo melhorou, o David Neres entrou bem. Então, e contra a Ponte Preta também perdeu bastante gol. O William Potker perdeu aquele lance, um gol de forma inacreditável. Aquele lance do Dennis, aquele lance bizarro. Nossa. A Ponte Preta, o William Potker perdeu um gol embaixo do gol. Então eu não acho que o São Paulo tá jogando tão bem. São Paulo venceu esses dois jogos, mas talvez não merecia tanto. O jogo contra o Fluminense eu acho que foi mais demérito do Fluminense do que mérito do São Paulo. Inclusive, se for jogar também com Chaves no ataque, é a mesma coisa do que um Cone, né? Mas vocês sabem que eu conversei com o Marco Aurélio Cunha, né? Porque o São Paulo é campeão da Libertadores, primeiro time brasileiro campeão da Libertadores sub-20, foi em fevereiro agora. Sim. E esse time que tinha sido campeão da Libertadores, tinha sido campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil o ano passado e campeão da Copa Ouro. Só não ganhou a Copinha. Então, tanto que, para dar liberar o Maicon, levaram o Inácio. Que joga lateral demais, esquerdo. Chegou na temporada passada, sair de lateral esquerdo para ir jogar de centroavante. Quando o São Paulo machucou o centroavante, o lateral esquerdo jogou de centroavante, fez gol demais. Nossa. Então, lateral esquerdo. Lateral esquerdo, Inácio. Então o Porto levou. O Lucão tá aí, o Inácio ele levou. Então o David Neres joga muito, o Lucas Fernandes que tá machucado joga muito. O goleiro de São Paulo tá sendo... O Lucas Perry tá sendo convocado, acabou de ser convocado de novo, joga muito. O Foguete, lateral direito, joga muito. Então, quer dizer, o São Paulo, o Banguelê volante é melhor que qualquer um volante do São Paulo. Ele só foi testado uma vez. Ele se machucou, tá voltando de lesão agora também. Eu acompanho muito a base. Então, quer dizer, o São Paulo demorou pra fazer isso. Eu falei com o Marco Aurélio Cunha, eu falei, pô, pra perder, o torcedor vai até entender o rebaixamento com o moleque. Você pega Wesley e Michel Bastos, R$1 milhão por mês com dois vagabundos desse aí, não dá, cara. Então, eu falei que eu defendo isso. Então, no segundo tempo do Fluminense, no desespero, os moleques responderam. Na ponte, concordo que o São Paulo foi mal, mas ganhou. Como o Palmeiras tá jogando mal, o Flamengo tá jogando mal e tava ganhando. Então, quer dizer, de repente, até a estrela da molecada acaba mudando. São Paulo também tem que pensar nisso. O próprio João Schmidt disse ontem que É nessas horas de crise que os jogadores da base aparecem. Porque ele sabe por quê? Os caras são apaixonados. Os caras têm história no clube, os caras devem tudo pro clube. Cresceram, porque lá, se você já for em Cotia, Cotia é um hotel 10 estrelas. O cara tem comida do bom e do melhor, tem psicólogo, o ônibus vem trazer, vai levar na faculdade ou na escola, sei lá, traz, tem piscininha, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Pô, aí o cara, quando vai mostrar, ele fala, pô, se eu já tenho tudo isso aqui, ganho razoavelmente bem, se eu não em cima eu faço a mesma coisa, eu sou milionário. E você acha que pro ano que vem vale a pena investir na garotada ou trazer algum medalhão? Não, você tem que ter uns 3, 4 sempre medalhões para dar suporte para a molecada. Não pode ser Michel Bastos, não pode ser Wesley, não pode ser caras que são horrorosos. E o Nilmar? Então, o Nilmar, é assim, o custo-benefício dele, ele estava agora, né, no Oriente Médio, não sei se é na Arábia ou no Al-Nassr. Então, e ele vem fazendo muitos gols. Mas assim, a gente sabe que... Mas é um cara que eu traria. Porque, poxa, é um cara que, assim, você sabe que ele faz gols, sabe que ele é experiente. Ele vai se machucar várias vezes e tudo isso, ok e tal. Por isso que você tem o Pedro, que você também vai colocando. Por isso que você tem o David Neres. Que você tá... O Joanderson, São Paulo emprestou o Joanderson pro Cruzeiro. De repente traz. Ah, o Joanderson é aquele tipo Serginho Chulapa, lá da... Mas é o cara que faz gol pra caramba. Então você pode fazer um Nilmar com um Pedro, se você traz o Joanderson de volta e tal, pode dar samba. E aí você tem pro lado o David Neres, você tem o Luiz Araújo. São Paulo subiu o Luiz Araújo, que era o reserva do David Neres. Ele foi artilheiro ano passado do São Paulo, foi artilheiro até da Libertadores, entrando no segundo tempo. Era o cara que mudava na velocidade. Só que ainda está sendo faminho um pouquinho. Tal. É. Mas você vai trabalhando isso, é normal. Mas você precisa de uns 3, 4 jogadores excelentes para você dar suporte para a molecada também. É, e há especulações de que o São Paulo vai dispensar o Mena, o Kelvin... Mas sabe que na dispensa é que estão com o São Paulo não tem grana para contratar os dois, os dois estão emprestados. É, os dois são estão emprestados e o São Paulo abrirá a mão de Michel Bastos pro ano que vem. Finalmente, como, né? Finalmente, né? Finalmente, Michel Bastos e coisas, você tem que dar um muito obrigado por nada para eles, beleza. E aí, Mena, esses caras, Kelvin, pô, o Kelvin, o dia que ele aprender a chutar no gol, ele vai falar que ele é atacante, ele tinha que ser lateral, zagueiro, qualquer coisa, mas o cara é que o Kelvin, eu brinco que é triatleta. Pedala, corre, nada. Eu acho que ele até começou bem no São Paulo. Então, mas o atacante tem que fazer gol, gente. É. Com todo o respeito. Ele perde muito gol. Não dá pra um atacante... Quantos gols ele tem na carreira? Não tem 20. Eu só lembro de um dele contra o no Porto, que fez o gol histórico do título português no final. É, lá contra o Benfica. Esse jogo, esse gol aí. Mas o Michel Bastos, eu não acho ele um mau jogador. Tecnicamente. Mas no São Paulo eu acho que não, no São tem, Paulo mais não tem mais ambiente. Não tem mais acho ambiente. Que ele não tem ambiente o nenhum. Problema do Michel Bastos é fora de campo. Eu falo pra vocês aqui. É a marra, ele acha que ele é o Pelé. Ah, é? Falam isso do Wesley também. Então, exatamente. Então o problema desses caras é que eles não agregam. Uhum. É isso que é o problema. O Cruzeiro rejeitou o Michel Bastos. Pelo que eu li, deve ser isso, né? Acho que ele deve ser tóxico para o ambiente. Sabe? São Paulo queria uma troca, né, entre Michel Bastos e William Bigode. Porque, vou falar para você que, para mim, o Michel Bastos, tecnicamente, ele pode jogar em vários clubes do Brasil aqui. Ah, não, tecnicamente não, falando, mas aí tá, ele começou muito bem no São Paulo e depois. Quando realmente precisou do cara, o cara dá uma migué. O que acontece? Quando ele começa a achar que ele é estrela, ele tem que ser o cara e tal, os caras, pô, você é o cara? Você está de brincadeira, né? Aí é difícil. Bom, Luiz, que gosta muito do Chaves também. Tem nossa, o Chaves. Chaves, meu Deus. Ele é um cone, acho que é a mesma coisa, porque a quantidade de gols que ele já perdeu. Eu jogo no sub-40, do quarentão, lá, segunda divisão em Guarulhos. Eu falo que o Chaves não jogaria lá. Pô. Não jogaria. No meu mesmo time, se jogasse, a gente já tinha dado tudo porrada nele. Nossa. Chaves e Centurion, o ataque do São Paulo? Meu Deus. Chaves e Centurion? Chaves e Centurion e Kelvin. Não ia sair gol. Aí seria o ataque epilético, né? Bom, ele começou bem, né? Fazia uns golzinhos no começo. Ele fez um golaço que nunca mais. É porque ele pega a bola e ele não domina, ele não pensa, ele baixa a cabeça e chuta. Ele é durão, eu não entendo. O Chaves é um caso a ser estudado, mas já falamos bastante do Tricolor. Vamos só falar um pouquinho de Copa do Brasil. Ontem tivemos os jogos de ida da semifinal da competição. No Beira-Rio, o Internacional perdeu por 2-1 para o Atlético Mineiro. E no Mineirão lotado, o Cruzeiro perdeu por 2-0 para o Grêmio, final encaminhada. Mas no primeiro jogo, que foi o que eu acompanhei entre Internacional e Atlético Mineiro, na minha opinião, o resultado não condiz com o que o Internacional atuou, não é, Luiz? Bom, eu assisti o primeiro tempo do Inter, depois o segundo tempo do Grêmio, né? E depois, evidentemente, eu nos programas lá fui vendo o restante. Eu acho o seguinte, eu acreditava numa final Grêmio e Atlético. O Atlético não foi bem, como não está indo bem também no brasileiro. Mas quando você depende dos talentos individuais, é isso que acontece. Um time martela, só com 5 titulares, né? Vamos falar a verdade, o Inter tá preocupado ainda com o rebaixamento. E o outro vai lá e é frio e calculista, normal. Eu acho ainda que o Atlético vai ser campeão da Copa do Brasil. Eu venho batendo na tecla nesse segundo semestre e torço, confesso a vocês, por merecimento. Dois times, Palmeiras e Atlético, que para mim montaram os melhores elencos do Brasil, merecem alguma coisa a mais. Quando os caras fazem planejamento e contratações certeiras, pô, o Fred não pode jogar a Copa do Brasil. É o Prato. Quem é o Prato? É o Prato. Joga muito ontem. Joga muito. É. Ontem jogou e muito. E a reserva do Atlético. E o Caio Gares. E titular da seleção argentina com a ausência do Messi. Exatamente. E ele é reserva do Fred, ele joga em qualquer clube. Aí você tem o Otero, você tem pô, o Cazares. Domínio de bola do Cazares. Tem que, cara, tem que ter o Palmeiras e o Atlético, assim, pro bem do futebol. E eu gosto muito do bem do futebol. Não sou nem palmeirense, nem sou torcedor do Atlético, mas eu gosto de futebol. Pro bem do futebol, esses times precisam ganhar, cara. É. Até para mostrar que planejamento, contratação e investimento... E do meio para frente, eu acho que o Atlético tem o melhor elenco do país, do meio para frente. Acho que ninguém tem tanta opção quanto o Galo. O ataque reserva do Atlético é melhor do que quase todos os titulares do restante Clayton, do Brasil. Clayton, Prato e Luan. Carlos também. Tem o Maxwell que não tá jogando. Tem o Maxwell, tem o Carlos também. Eu lembro de um jogo contra o Corinthians em Itaquera que o Atlético jogou sem 10 jogadores. E o ataque foi Clayton, Fred e Robinho. Absurdo. Sem 10 caras, foi o ataque. E acho que vale ressaltar também o Marcelo Oliveira, a estrela dele em Copa do Brasil, né? Se ele passar... Mas será que é só a estrela? O cara levou o Coritiba para duas finais. Aqui no Brasil é o seguinte, o vice é o primeiro dos últimos, né? É verdade. O brasileiro tem essa coisa. Para mim, um cara que leva o Coritiba duas vezes seguidas para a final da Copa do Brasil... É que tem alguma coisa diferente. Quinta final, não é à toa, cinco finais. Lógico. Não é à toa. E nas duas que o Coritiba perdeu foi porque os outros dois tinham camisa, né? Vasco e Palmeiras. E o árbitro ajudou tanto o Vasco quanto o Palmeiras. Também. Teve ajuda. Mas o que eu, discordando um pouquinho aqui dessas semifinais, eu acho que o Grêmio leva esse ano, porque... Tá, eu falei ontem no programa aqui, a gente até perguntou, e eu disse que... Tá com aquela cara de time copeiro que joga por uma bola no Allianz Parque, eles jogaram. Foi um chute, o menino lá, o atacante. Everton. O Everton chutou, a bola entrou. Foi um chute. O Marcelo Oliveira tirou 3 bolas em cima da linha aquele jogo. Ontem também, fora de casa, decidiu 2-0 pra matar. Tá com aquela cara de time copeiro que vai brigar até o último segundo pra ser campeão na raça, não é na técnica. O Atlético é bem melhor. É que eu acho que ontem o Grêmio jogou muito. Jogou demais. Pô, vamos lembrar que o Cruzeiro meteu 4 no Corinthians, gente. Eu não acho ruim o time do Cruzeiro. É bom. Assim, o time do Cruzeiro é regular pra bom, vai. Regular. Mas o time do Grêmio, pô, você tem caras bons ali. Muita gente não dá muito valor pro Douglas. Eu acho que o Douglas é... O São Paulo também, o Maicon, que no São Paulo não foi bem, mas no Grêmio tá muito bem. Você tem uma dupla de zaga sensacional, né? Então, o Luan, para mim, é acima da média. É cara de seleção. Então, o time do Grêmio está voltando até aquele time que era o Roger. De repente, o time descambou, ele perdeu um pouco o grupo, não sei o que, normal. E aí, é uma queda num time de primeiro ano que ele está montando. Você tem uma queda e depois os caras recuperam. O Renato pegou aquele famoso viés de alta, né? Então, mas o Grêmio é muito bom também. Não dá para você descartar. É verdade. Bom, fim de papo pro primeiro bloco. Voltamos já. Fique ligado! Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui... Você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Estamos de volta para a sequência do Arquibancada MAC, um programa especial, pois recebemos aqui a visita do Luiz Ademar, jornalista do Sport TV e da Rádio Tropical. E vamos agora iniciar com as perguntas, não é mesmo? Bom, Luiz, você presidiu a CESP por 6 anos e já lidou com muitos jornalistas. Como você vê o ingresso desses profissionais sem o diploma na área, principalmente os comentaristas? É verdade o seguinte, é um caminho sem volta. Eu cheguei a discutir no bom sentido, bater papo com até a própria direção da Globo, da Bandeirantes, não sei o que, é o seguinte. As pessoas, não basta você... Por exemplo, eu trabalho na TV Globo. Jornalista, tudo tem que ser formado. Eles contratam ninguém sem ser formado lá, ponto. É um respeito à profissão, embora o nosso... Todo mundo sabe que o nosso diploma não vale mais oficialmente falando. Mas na Globo vale. Você só contrata jornalista formado. Agora, para comentarista especificamente, os caras entendem que tem que ter jogador para você, para o próprio público ter a opinião do jornalista e a opinião do cara que jogou bola. E aí você poder é como se fosse especialista. Exatamente. E até para adaptar a linguagem do ex-jogador pro público, por exemplo. Exatamente. Né? E aí a última Copa do Mundo, por exemplo, achei que o Sport TV fez um negócio muito legal, nós fizemos trios. Fui eu, o Ricardinho, que jogou no Corinthians, São Paulo, Santos, e Odinei. Aí você tinha lá o Belletti, que faz parte do quarto fixo. O William, o Fernandão, que morreu um pouquinho antes, acabou não indo. Mas o Fernandão também tinha. Então você tinha ex-jogadores fazendo grupos, e aí você tinha a opinião de um cara que é jornalista e de um cara que é jogador. Aí isso eu acho legal. E principalmente quando você tem mesa redonda e tudo. Mas é um caminho sem volta, porque eles acham que tem que ter um cara que jogou bola também e que jogou de preferência em São Paulo ou Corinthians. E a visão dos caras. E esses caras são jornalistas. Eu posso até discordar, assim. Eu não vou citar nome, que eu não seria deselegante. Eu acho que tem muito ex-jogador que não acrescenta nada. Assim como tem muito jornalista também não acrescenta nada. Sim, então, sim. Ia perguntar pra você se dentro do jornalismo tem esse preconceito ainda. Dentro. Quem não tá dentro, por exemplo, assim, no Sport TV não tem. Uhum. Confesso a vocês, não tem. A gente tem um relacionamento, é muito bom, não sei o que e tal. Mas quem você vê quem tá fora, quando os jornalistas que a gente encontra conversando, tem preconceito enorme. Aquela coisa assim. Então é uma coisa de que divide muito opiniões. Por exemplo, eu vou dar um cara que saiu, o Miller. O Miller saiu. O que ele acrescentava pro Sport TV? Absolutamente nada. O Miller foi um cracaço. Foi por dó que ele entrou no Sport TV? Porque ele Foi. O chefão do Sport. Queria ser um pouco mais cuidadoso. Não, o chefão do Sport era São Paulino, foi. Uhum. Aí, mas investiram nele. Professor de português, como que fala de... Pra você falar... Fonoaudiólogo. Uhum. Tudo que nós temos fonoaudiólogo, que nós temos lá à disposição, ele teve. E ele teve mais cuidadoso, mais intenso. Professor de português e tal, mas ele não conseguia. Ele não se ajudou também. Ele não se ajudou. Tem alguns ex-jogadores que eu gosto muito, como o Tostão, por exemplo. Nossa, ele é espetacular. Sensacional. Então, as crônicas dele são... Exatamente. Então, você vê que você consegue conciliar com todo mundo. Acho que tem vaga para todo mundo, desde que todo mundo tenha capacidade de expressar o que quer. Tem cara que jogou demais, não consegue ser treinador, porque ele não consegue mostrar. Vou dar um exemplo, Falcão. Acho que ele não consegue ser bom treinador. Cracaço de bola que foi. Ele não consegue passar o que ele quer pro time. E assim como o jornalista ou o ex-jogador, que não consegue passar pro público também o que ele quer. E falando em ex-jogador, essa semana a gente perdeu o eterno capita, né, Carlos Alberto Torres. Você trabalhou com ele, como é que ele era como pessoa, assim, bastidor? Eu fui até o último a trabalhar com ele no domingo, né? Domingo agora eu fiz o troca de passes com ele. Eu assisti, eu acompanhei. O Capita, pra você ver, o Capita tem uma história fantástica no futebol, né? Todos nós, assim mesmo, quem não viu, eu sou de 68, quer dizer, se eu que sou mais velho que vocês não vi, vocês também não viram. Mas nos vídeos, eu já tive várias vezes que ele vê vídeos pra ver o futebol como era antes e tal, toque. Jogou demais, foi um cara com muita personalidade e a gente sempre... Eu sou um cara que gosto muito de ler livros de ex-jogadores. Os três últimos eu debati muito com ele. Eu li o do Oswaldo Brandão, do Noriega, lá do nosso... Aí eu li o Rivelino, que também é o Noriega que escreveu. E eu acabei de ler agora, que eu fui para Fortaleza semana passada, o Quarentinha, que foi um cara da década de 60 e 70, que o Botafogo polarizava com o Santos do Carlos Alberto. Era o Botafogo do Garrincha e tal, e o Quarentinha jogava. E até tava conversando com ele. Falei, pô, Capita, como que era enfrentar o coisa? Eu tava vendo aqui no Quarentinha. Ele falou, o cara não era craque não, mas olha, ele tinha uma paulada, rapaz. E eu era da barreira. Como era o Capita, eu falava, eu sou o primeiro. Porque se a bola pegasse, desmaiava, cara. Ele brincou, ele e o Pepe era brincadeira. E a primeira era na barreira, que ele batia, pá. Então é um cara que tem uma história de vida, que tinha, né? Infelizmente tinha uma história de vida, uma riqueza e humilde, cara. Até eu falei, Capita, eu lembro de você quando você foi treinador do Corinthians. Ele falou, cara, sabe por que eu parei de ser treinador? Porque eu quebrava o pau com todo mundo, eu xingava, eu via os caras não se empenhando. O cara não quer se aprimorar, o cara não quer jogar numa seleção brasileira. Ah, vai pro inferno, tem que dar tapa na orelha. Eu queria dar tapa na orelha dos caras, todo mundo. Então eu falei, não sirvo pra isso. Então ele tinha umas histórias, assim, se a gente souber com esses caras enriquecer o nosso conhecimento... E era sensacional, porque a gente enriquecia. É muito legal, assim. Foi uma perda espetacular, né? Espetacular que eu falo o seguinte. Como que eu posso falar? Era um ser humano, cara, que eu acho que... Eu acredito muito em Deus. O cara chega, ele vai chegar lá em cima, Deus já tá abraçando o cara. Porque o sujeito espetacular que ele era. E você vê quando o cara morre, todo mundo se comove... É que é espetacular o cara. Sem dúvida. E como foi a comoção no Sport TV? Porque o contato era direto com vocês, né? Nossa, eu tinha deixado em casa, né, no domingo. Ele mora num condomínio fechado ali próximo da TV, no, na Barra. Ele me disse, Ademar, pô, eu gosto tanto de vocês, cara. Eu gosto tanto de vocês que eu vou fazer um churrasco aqui em casa, me mostrou a casa dele, pra toda a equipe do Sport TV e não vou aceitar, não. né? Eu falei, não vou aceitar não de ninguém. Então você tá intimado, né? Você já pensou, pô, a gente ser intimado por um cara desse, um sujeito íntegro, espetacular, humilde. Toda a história que ele tinha, ele me contou algumas coisas rápidas aqui. Ele conseguiu na CBF o plano de saúde para todos os jogadores. Ele me contou alguns que estão muito, muito situação financeira precária, como o Marco Antônio, que fazia parte do grupo da seleção de 70. E aí no museu da seleção lá, a cada 15 dias, sempre tem dois jogadores que vão servir para o público no museu para contar a história. Iam dois jogadores para ganhar um dinheirinho também. Então ele era um cara engajado em ajudar as pessoas, cara. Então isso que é mais legal ainda, isso que torna ele mais espetacular lá em cima. Saiu um cara daqui espetacular para chegar lá em cima espetacular, porque ele nunca pensou só no dele, porque ele financeiramente era um cara que estava sossegado. E pelo que a gente vê, ele era sempre um cara que pensava no futuro do futebol brasileiro, e né, ele pensei, não sei se vocês repararam que ele sempre falava, quando eu servi a seleção, que parecia servir o exército, para ele era uma responsabilidade, eu vestia a farda. Quando eu servia a seleção, e ele tinha aquele amor, e quando ele cobrava as coisas, ele cobrava para ter amor, para ter vontade de treinar. Tanto que ele cansou falava pro Neymar, criticando, Neymar, você tem mansão no Guarujá, do lado do Pelé, dá uma passadinha lá e conversa com o Negão, pô. Aí a gente até falava para ele, pô, ele, na verdade não é Negão, ele se chamava o Pelé de crioulo. A gente fala, pô, é politicamente incorreto. Ele falou, eu quero é mais, me prendam. Eu sempre fui crioulo lá embaixo, vai ser crioulo agora também. Ah, Luiz, fugindo um pouquinho do assunto do Capita, quando você começou a cursar jornalismo, você sempre teve a meta de fazer jornalismo esportivo ou na caminhada? Assim, eu fui um jogador de futebol frustrado. Eu joguei na categoria de base do São Paulo dos 14 aos 17. Eu comecei no salão, daí eu passei a jogar pro salão e campo. Pouco antes de disputar a Copinha, me emprestaram pro São Bento de Sorocaba. E no somente de Sorocaba, não tinha que nem agora, eu faço jogos agora do Paulistão, tudo lá no Sorocaba, você teria que morar numa pensão e por sua conta. Meu pai é motorista de táxi, minha mãe vendia Tapuera, Avon, essas coisas assim. Sempre fui de família humilde. Então, pô, como que eu ia morar em outra cidade e jogar bola e abandonar os estudos? Eu não tinha como conciliar. Não tinha como conciliar. Eu voltei, me federei no Nacional Futsal, fiquei jogando futsal, estudando e fui trabalhar. Mas aí, quando eu fui, como eu tive que deixar o futebol de lado, não sei nem se eu conseguiria ser ou não, mas eu peguei e falei, pô, vou fazer jornalismo esportivo, vou trabalhar com futebol. Então foi uma ideia meio fixa que eu acabei levando comigo. É porque eu vejo que, assim, eu acho que eu particularmente, eu sempre tive a ideia de trabalhar com jornalismo esportivo. Só que a partir do momento que eu entrei na faculdade, eu comecei a olhar para outras áreas, eu falei... Eu comecei com um jornalismo policial, cara. Você vê. Na Folha Metropolitana. Folha Metropolitana em Guarulhos. Eu me formei em dezembro de 90 e fevereiro, mais ou menos, eu fui fazer um teste e na Folha Metropolitana de Guarulhos e era uma vaga só, então eu consegui a vaga, mas era para jornalismo policial. O que eu fiz? Eu entrei fazendo polícia... colei no editor que era o Zé Roberto, que é meu amigo até hoje, a gente joga bola de domingo de Guarulhos, até hoje a gente disputa o campeonato lá amador, e eu colei nele e falei, ó, eu adoro esporte, eu trabalhava da 1 às 7, era meu horário, se você precisar que eu te ajude aí, não precisa nem pagar hora extra, nada, só pelo prazer e pra tentar. E aí o que eu comecei? Eu fazia da 1 às 7, depois das 7 até as 10, às 11, eu ficava com ele de início sem ganhar nada. Aí, poxa, fui mostrando o texto, antigamente você recebia, era fax ainda, estava começando o computador, e aí você ia limpando as matérias, e papapá, daí ele começou a pedir para os caras me pagarem 4 horas extra a mais para ficar com ele todos os dias, das 7 às 11. Aí eu fui fazendo os dois, uma vez eu fiz uma matéria do Palmeiras, tinha emprestado quatro jogadores para o Vila das Palmeiras, não era o Guarulhos, era o Vila das Palmeiras. Tem o Flamengo de Guarulhos e o Guarulhos. E antigamente era a Vila das Palmeiras. Aí eu fiz uma matéria desses quatro caras chegando no Palmeiras. E eu não sei como o jornal chegou no Diário Popular, que era antigamente, e o editor viu, me entrou em contato falando que queria quanto que eu queria. Ele tinha falado já com o editor quanto que eu queria para fazer ele publicar essa matéria no diário. Eu falei, não, pô, fica à vontade. Daí ele me convidou para fazer um teste, para fazer interior, clubes do interior, do diário. Eu vim, aprovei também. Fiquei 6 meses nos dois jornais. Depois ele falou para mim, ó, você vai ser setorista do Corinthians, agora você precisa sair de lá e só pensar aqui. E fui embora. Começou. Bom, e eu queria falar um pouco do seu blog, o Futebol Caipira, que trata dos clubes do interior. E você que gosta tanto de cobrir esses clubes, a que se deve o declínio desses clubes no futebol paulista? Ah, é administrativamente, né? Todos foram mal administrados, mal geridos, e aí vem aquele colapso do futebol. É, eu comecei a fazer esse blog porque é o seguinte, quando eu vim em 92 para o Diário, eu fazia sempre uma página de terça e uma página de sexta, com página inteira de interior. E nos outros dias eu ajudava a cobrir os clubes e fazia só um colunão. E no interior você consegue histórias ricas. O jornalismo mesmo está no interior, para quem gosta de escrever. Histórias de jogador, de situações, de onde eles passam, o que, que eles passam, da onde eles vêm. Por exemplo, o Carrossel Caipira, pouca gente sabe, mas foi eu que inventei. Ah, é? É. Nossa. Eu tenho a matéria até hoje gravada. Eu fui no Mojimirim, que eu era na época do Leto, Rivaldo e Valber. O meu editor falou para fazer uma matéria especial com o Valber, que era o melhor dos três. Cheguei lá, o Vadão me disse na época, não, eu tô implantando um esquema do Carrossel Holandês. Aí ele falou assim, então eu vou fazer um Carrossel Caipira. Ele falou, pô, legal. Ele falou assim, Ademar, seu personagem não vai ser o Valber, vai no Rivaldo. O cara chegou aqui com frieira, com lombriga, nossa, mora numa favela no Recife. O cara é pobre, mas pobre. Tem tudo que você pode imaginar. Mas esse cara vai jogar a Copa do Mundo. Falou pra mim em 92. Feito, olha só. Não faz. Aí eu cheguei com o personagem Rivaldo, meu editor, que até hoje eu brinco com ele, falou pra mim assim, você tá louco? O craque do time é o 10, não é o 11. É o Valber, eu pedi o Valber, eu falei. É o Rivaldo, pô. Falei, daí mostrei as histórias, o cara com frieira, com lombriga, com não sei o quê. Não, por dó vamos fazer esse, mas eu não concordo. Até hoje eu brinco com ele, que é o Arnaldo Branco Filho, e falo pra ele, você não sabe nada de futebol, o seu craque é o Valber, o meu é o Rivaldo. Eu queria saber se tem algo dentro do jornalismo que você queria ter feito, poder, e não fez, assim, tem algo dentro que você... Eu queria ter me especializado mais em rádio. Assim, eu tenho feito... Eu comecei o ano passado... É, eu tive até uma oportunidade de conciliar a Rádio Globo com o Sport TV. Acabou eles, entre a direção, não chegando... E eu acabei não fazendo. Aí, quando o ano passado me convidaram para na Rádio Capital, eu vim... São amigos lá que fazem, mas só nas minhas horas vagas. Na verdade, eu que faço minha escala, né? Parece ser mascarado eu falando, mas porque por causa dos meus horários, eu falo, esse jogo eu posso, eu não posso, esse aqui eu vou, não vou. E aí a gente fez muito sucesso na Rádio Capital, chegou a desbancar em algumas jornadas esportivas a Globo, ficamos em primeiro lugar, só com AM, né? E aí a Tropical, esse ano, convidou a equipe inteira para ir para a Tropical. E esse ano, por exemplo, eu tenho feito poucos jogos, eu não tenho conseguido mesmo, eu comentei com vocês, 56 viagens de avião esse ano, que é com muito programa, cansativo. Com jogo, com Série B, com Série A, com não sei o que e tal. Então, a única coisa que eu gostaria de fazer mais, que é uma frustração, porque para mim o rádio é um mundo espetacular, que minha família, minha mulher, minhas filhas, elas quando entram no rádio, falam, pô, tá na M, eu curto é aqui. Vocês podem colocar a música que vocês quiserem agora aí. Quando eu tô sozinho, aí eu gosto de jornalismo e esporte. Então, eu sou apaixonado por rádio e não consegui fazer como eu adoraria e espero fazer um dia ainda. E você acha que por conta do surgimento, principalmente desses meios digitais, o rádio perdeu um pouco do seu espaço, mas ainda é uma grande escola para nós que estamos iniciando? Principalmente a web rádio, eu acho. Sabe, eu vejo a Rede Contínua, a Web Rádio Lusa, que perdeu a força esse ano, mas dizem que vai voltar o ano que vem com muita força, a Web Rádio Verdão, tem o São Paulo, tem a... São Paulo Digital. São Paulo Digital. Trabalhos fantásticos, os caras ainda não conseguem aí um departamento comercial, ainda a rentabilidade, tem muito cara que ali não ganha salário, então a gente sabe todas as dificuldades que existem ainda, mas eu entendo que os próprios clubes, quando se conscientizarem na web rádio dos clubes, você vê que a TV do Verdão, a parte da turma que faz jornalismo, que faz a TV do Palmeiras, é a mesma que fez implantou no Santos. No Santos, sim. Então por quê? Esses caras aí estão começando a vislumbrar já um mercado e eu acho que a web rádio vai vir com força. Hoje a gente vê lá, eu não entendo muito disso, mas quando eu vou na Tropical FM, os caras mostram lá no Twin, é isso? A web do Corinthians é mais ouvida que a Jovem Pan, não sei. Nossa, caramba. Os caras mostram lá, não sei como eles fazem essa oferição da audiência. Eu não sei explicar para vocês, mas quando eles mostram ali, você vê a web rádio ali... Nossa. Os caras preferem ouvir jogo do Corinthians na web rádio do Timão. Web Rádio Verdão ainda nem tanto, o São Paulo Digital é espetacular, porque ele tem de audiência, às vezes mais do que na normal. Nossa. E você já trabalhou no Globoesporte.com, na TV agora, na própria rádio, no jornal. Você acha que a internet que você já passou é o futuro daqui pra frente, ou você acha que... Sem dúvida. Eu cheguei em 2005, fui o primeiro repórter contratado da Globo pra fazer o Globoesporte.com em São Paulo. E quando a gente chegou, a TV tinha um preconceito, rapaz, pra falar do Globoesporte.com era, olha, horroroso, ninguém não sei o quê, até no próprio TV aberta ali, na TV fechada, TV aberta era escancarado, TV fechada ainda, e hoje você vê que, poxa, eles aproveitam um monte de material, chamam um pro outro, agora até o neto do Roberto Marinho tá assumindo o departamento de esporte da Globo pra unificar tudo. A gente já faz a mesma redação, a gente já está tudo ocupa o mesmo espaço para poder aproveitar melhores os repórteres do Sport TV na Globo, da Globo no Sport TV. Os caras têm alguns projetos, tudo em conjunto. Então, eu entendo que o caminho é esse. A internet é o que vem, assim, a gente vê ano a ano, o que vem mais subindo nas organizações Globo. E eu penso que nas outras também. Eu tive outro dia com uns amigos aqui na Fox, e agora eles estão passando tudo pro Rio, demitiram todo mundo, um monte de gente aqui em São Paulo, porque eles estão também lá na Barra. Eu fui conhecer lá, tenho amigos que foram da diretoria da CESP, que o Márcio Moron, que é da chefia de lá. Mas eles estão investindo também agora na Fox, na internet, não sei o quê. A própria ESPN faz um trabalho na internet muito, muito excelente, né? Não sei se vocês já chegaram a ver, também trabalhou espetacular. Então acho que o caminho é esse aí. E como que foi a adaptação de sair de um impresso para começar a trabalhar em rádio, TV? Foi muito difícil? Então, eu sempre adorei escrever, né? Eu sou aquele cara que gosta de contar história. E quando eu fui convidado para vir para a TV, eu até falei assim, pô, nem sei se eu sei fazer. Porque o que acontece? Você escreve. Eu falo, não, você tem que fazer o seguinte. Eu quero você aqui, porque como eu fazia o blog e tal, você conhece os clubes da A, da B, da C e tal, e eu preciso tratar melhor esse produto. Então, eu queria priorizar até a Série B, que a gente precisa alçar um pouco mais. E aí eu falei, tá bom. Daí eu fui fazer um teste na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2009. E aí eu fui. Fiz não sei o quê, falei, ó, deu 15 dias, eles falaram, você não volta mais. Legal, você faz um pouco mais, faz fono aqui, eu fiz um tempo de fono, faz isso aqui e tal. E porque a única coisa que eu pedi foi o seguinte, a minha proposta para comentar qualquer jogo, eu queria falar do pequeno. Não é porque o Corinthians está ganhando o 15 para Piracicaba, por que, que o 15 está perdendo? Mas eu vou falar, óbvio que eu sei que é a maior torcida do Corinthians que um jogo com 15, mas eu quero falar que o 15 está jogando, está retrancou, ficou com medo, ou está ganhando, não é o Corinthians está perdendo, o Corinthians está ganhando, porque... Então eu sempre quis fazer isso, falar dos dois. Sempre que eu tenho uma intervenção em qualquer jogo que eu esteja, eu falo dos dois times. É uma coisa que eu tinha pedido. Aí tive total autonomia, me colocaram lá na TV. Para mim era melhor, porque daí no site você trabalhava 6 dias por semana, folgava um final de semana a cada 3. E na TV eu tenho, às vezes, semana livre, às vezes eu trabalho demais, viajo muito. Essa semana, por exemplo, eu vim do Rio segunda, tô terça a sexta de folga em casa. Não preciso nem ir, não preciso nem nada. Aí vou pro Rio sábado, fico até segunda. Daí vai pela escala. Então também tem umas situações que você também é mais tranquilo. Então para mim foi bem tranquilo. Bom, e só para encerrar o programa aqui, a gente queria saber o momento mais marcante que você já viveu no jornalismo. Acho que foi a Copa de 98 na França. Com tudo aquilo que aconteceu na final, né? A gente tava tudo ali já... de repente vem a confirmação do time sem o Ronaldinho. Aí, de repente, a FIFA recolhe tudo e tira tudo e devolve com o Ronaldinho. E você, na Copa do Mundo, você não tem rádio, ninguém tá lá no vestiário, ninguém sabe o que tá acontecendo. E aí vem aquele zum, zum, zum, Ronaldo desmaiou, Ronaldo acabou, não sei o quê, papapá. Aí acabou o jogo, a gente foi tudo tentar falar, ninguém falava, não sei o quê, a delegação foi embora, só ficou o Zico no outro dia, para ficar dando satisfação com todo mundo e tal. Então foi uma situação maluca, que a gente não sabia o que estava acontecendo. Aquela coisa de jornalista, você não tem a quem recorrer, porque para todo mundo que você pergunta, você não consegue sair da zona onde você está na Copa do Mundo. Então aquilo que aconteceu na final e depois o passeio que nós tomamos, né, o Brasil tomou e tudo. Então todo aquele, A gente ficou meio perdidão. Não sabia o que fazer, não sabia quem correr, não sabia quem entrevistar. Depois, na zona mista, ninguém falou, a gente ficou sem saber. E aí a Globo, que tinha mais acesso e tudo, o pessoal que vinha abastecendo a gente, mais pelo Jornal Nacional, pelos jornalistas da Globo, do que a gente mesmo. Então foi uma situação que, assim, que você ficou sem poder fazer nada, de braços, que a gente pode falar, algemados, porque não tinha quem correr, pô. E você não sabia o que estava acontecendo. Bom, realmente deve ter sido uma experiência... Desespero. Desesperadora. Bom, dá vontade de ficar aqui até amanhã conversando aqui com o Luiz Ademar, mas como tudo que é bom passa depressa, vamos chegando a mais um final de Arquibancada Mackenzie. Quero agradecer sua presença, Luiz. Muito obrigado, foi uma honra para todos nós. Opa, sempre precisarem, pode contar comigo, eu venho aqui. Estando aqui em São Paulo, eu venho para aqui com o maior prazer. Muito obrigado. Bom, Guilherme Pérez, uma boa noite e até a próxima. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Obrigado, Luiz Ademar. Uma honra ter aqui você. Obrigado, Flavião, aí na sonoplastia. Até a próxima. Felipe Kobayashi, uma boa noite. Obrigado pela participação. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, Flavião. E até a próxima. Vinícius, muito obrigado pela participação e uma boa noite. Boa noite, bancada. Obrigado, Luiz. Boa noite, Flavião. E até mais. Nossos agradecimentos gerais ao sonoplasta Flávio Rangel. Me despeço, fico por aqui. Uma boa noite, até a próxima! Rádio Mackenzie.